Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e você está no meu canal. E hoje eu vou jogar Rayne, o jogo daquela velha lá. E vocês deixaram muitas dicas nos comentários. Eu vou seguir isso e muito obrigado pelas dicas. Eu vou tentar seguir isso, tentar zerar o jogo, tentar sair daquela casa. Então, tá bem? Então já, deixa seu like, se inscreve no canal e roda aí. Vamos lá, galera. Vamos bugar essa velha medonha. Que tem uma versão que ela fica com o olho tudo vermelho. Sério. Eu não vou jogar com o olho vermelho, é claro. E eu vou bugar a velha. Dia 1. Vamos lá. Leia. Tá embaixo? Mas eu juro, por Deus, que não fui eu, tá, vó? Oi, eu tô aqui. Não me vê? Ela é cega. Buguei. De primeira, hein, galera. Vamos lá. Aqui eu não tenho nada. Ops, vó. Derrubei. Ops, vó. Te tranquei. Vamos ver. Aqui. Aqui também não tem nada pra se esconder. Então, vamos zerar, né? Vamos ver. Tem que botar código? Não. Será que não tem? Vamos procurar em tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui. Tem nada. Aqui. Tem um pedaço daquela foto. Vamos lá. Tira uma olhadinha aqui. Tá, não tá aqui o martelo. Martelo não está aqui. Não está aqui a melancia. Gaveta, não tem nada. Tem que olhar a casa inteira. Aí. Eu tô achando a foto de tudo. Tem que olhar, continuar olhando os armários. Importante olhar. Tem que olhar também micro-ondas. Tá aquela drenagem. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Não tem nada aqui nos armários, né? Nada. Vamos ver aqui, não tem nada. Aqui não tem nada. Vamos ver o martelo. Onde é que ele tá? Ele não está aqui. Vamos subir lá no quarto da véia e vamos ver se eu encontro o martelo, as coisas. Guardar aqui. Não tem nada aqui. Nossa! Eita, não tá aqui. Eu já sei onde é que vai estar, então. No poço. Num poço. Lá no quintal da véia. Aqui não tem nada. Nossa, não tem nada! Aqui não tem nada. Nada, nada, nada. Senti meu coração. Não, sério. Tá escutando? Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Nunca mais tá com esse urso. Não tem nada. Não tem nada. Esse negócio aqui serve pra alguma coisa? Vou tentar derrubar. Eita! Derrubei o frango. Tchau, tchau, franguinho. É, por aqui a gente não encontrou nada. Nada, nada, nada. Gacha. E vamos passar, né? Vamos ver. Aqui! Tá aqui! Um negócio pra liberar o poço. Liberar o poço. Pegar o martelo. Falta martelo. A chave azul. A chave mestra. E alicate. Mais coisas. Então a gente tem que vazar dessa casa. Aqui tá o melão. Melancia, né? Acho que tem um barulho. Levanta. É. Onde é que você vai pôr isso? Aqui. Onde é que você vai girar? Sim. Eu tenho certeza absoluta que vai vir um martelo. Quer ver? Martelozinho. Vai vir um martelo. Está aí o nosso lindo martelo. Agora, martelinho. Espera um pouquinho. Daí a gente pega a melancia. Pegamos. Onde é que a gente vai colocar? No negócio. Então a gente vai fazer o quê? Cortar. Você tem uma chave? Tenho. É verde? Tenho. Agora a gente vem aqui. É, coloca aqui. Bye bye pra essa chave. Daí a gente vai precisar das drenagens. Que a gente talvez demore pra achar, né? Tem que estar um lugar difícil, tem que estar um lugar fácil, não sei. Tem que procurar bem, mas bem mesmo. Não de qualquer jeito. Eu vou procurar bem. A primeira já achamos, a gente não olhou aqui em cima. Deve estar vermelho aqui, né? Não tá vermelha. Ou esteja em outro lugar. Mãe, tá atrapalhando. Pegamos. Pegamos, galera. Sai da casa. Sai da casa não, né? Sai da casa, é. Tô no quintal. No quintal da véia. Vamos colocar aqui. Agora a gente tem que encontrar o vermelho. Algum lugar da casa ele vai estar. Não tem como entrar nenhum. Vamos derrubar os quadros pra ver se tem algum segredo. Não tem nada. Aqui não tem nada, mas caberia a drenagem. Aqui a gente já olhou, né? Tá, aqui a gente já olhou. Aqui eu acho que não. Eu achei o alicate, é importante. Piffers. Eu achei o martelo lá, né? Depois a gente tem que voltar e pegar, então. Corta aqui. Mas não vamos jogar isso fora, não. Depois a gente vai ter que usar. Lá em cima da casa. Aê, tá verdinho. Fica aí, alicate. Agora eu vou voltar e pegar o martelo. Ele vai estar aqui. Opa. Hammer, martelo, inglês. Agora a gente vem aqui. Opa, sobe aqui, né? Essa veia pra fazer armadilha, hein? Ficar fazendo armadilha pra gente. O que que a gente vai fazer com o martelo? Isso. Também, né? O jeito que já tá a porta. Agora a gente sobe aqui. Abre isso daqui. Escutando gritos no jogo. Tá. Cadê o martelo? Acho que ela não vai utilizar mais. Aqui também, né? Coloca aqui. Agora, por favor, a gente tem que prestar atenção. Vou me concentrar aqui. Não vou falar muito nessa parte do jogo. Ah, é. Me deixa sair daqui. Quem fechou isso aqui? Quem foi? Foi a Granny? Derruba. E derruba. Rouba, né? Me deixa sair daqui. Olha, que tal essa ser a nossa ponte? Não, tem que ser a nossa ponte. Eu vou cair? Quebrar? Não. Tinha que cair mais reta, né? Daí eu não precisava mais ficar agachando. A gente vai devagar aqui, pelo amor de Deus. Ó. Que medo de altura. Agora a gente vai descer lá embaixo, como eu disse. Vamos utilizar o Ali. Essa aqui. Pega o alicate. Aí. Aí. Vamos subir aqui, andar de cima. Vamos agachar. Calma aí. Também pode estar aqui, olha. Calma aí, vamos. Meu Deus, eu achei, galera. Meu Deus, eu achei a drenagem vermelha. Nossa. Eu achei a drenagem vermelha. Meu Deus. Não pula daí. Não pula daí, carinha. Carinha que foi sequestrada pela Granny. Daí a porta fica fantasma, né? Cadê o portão? Ai, susto! Tchau, alicate. Adorei, adorei, adorei você. Adeus, alicate. Tá. Já entendi passo a passo o jogo. Eu vou pegar a chave de fenda, derrubar, daí vai ter a chave azul lá no negócio. Vocês vão ver. Agora a gente vem aqui. A gente abre aqui. A gente vai pegar a chave maestra. E eu tenho uma grande super pergunta, onde é que estaria a outra chave, né? Tem que estar aqui, tem que estar aqui. Código? Ué? What? Código? De onde surgiu isso? Não, sério, olhei aqui, não tinha nada. Nem a palavra código tinha. Gente, só falta uma chave. Calma, onde é que eu ia? Ah, é. Agora não tem perigo de morrer. Também eu tenho 5 chances. Que são 5 dias, né? 5 dice at Granny. Vamos vir aqui. Tá tudo mal escondido nesse jogo, sério. Não brinco, tá tudo mal escondido. Eu achei que eu ia sofrer no jogo, mas não. Tudo mal escondido. Vamos vir aqui. Botar aqui. Vai ter a chave no negócio. Gente, eu vou zerar isso pra vocês agora. Quer ver? Não pode desistir. Agora a gente vem aqui. Agora a gente sobe aqui. Agora a gente vem aqui, agora a gente passa aqui de novo. Já entendi passo a passo. Vou pegar o negócio aqui, a besta. Daí a gente vai derrubar a chave de fenda, daí a gente vai pegar, a gente vai desbloquear o negócio, vai ter a chave azul. Daí a gente pega a chave azul, tira o negócio, a gente pega a chave mestra, que é a vermelha. Desbloqueia a porta, a gente zera, entendeu? Isso mesmo que a gente vai ter que fazer. Calma aí. Ah, aqui não pode errar, tem que ser bom de mira. Eu não sou bom de mira. Acabei de errar aqui. Isso aí servia pra desmaiar a Granny também, né? Mas como eu buguei ela, né? Nossa! Cadê a flecha? Meu Deus, eu perdi. Ai, não é possível que eu perdi um negócio. Gente, onde é que foi parar? Nossa, só o lugar que foi parar. Em cima da porta. Em cima do negócio da cozinha aqui. Meu Deus. Céu. Vê se não para em cima do negócio. Gente, eu sou péssima, mira. Eu achava que ia acertar de vez e... Não. Ainda pra ajudar, tá rolando isso daqui. Aê, peguei. Vou mais pra cima, um pouquinho mais perto. Aleluia. Cadê a minha chave de fenda? Tá aqui, chave de fenda. Agora a gente vai vir aqui. Ah, é. Daí a gente vai vir aqui, vai ter uma chave azul que vocês vão ver. Falei? Eu não falei? É só seguir os passos, né? Anda, carinha. Agora tudo é na frente da porta. Tô subindo. Tô. A gente vem aqui, desbloqueia. Desbloqueia esse daqui. Adeus, chave azul. Chave inútil. E a chave mestra. E zerei o Granny. Barulho de mata. Tchau, vó. Não adianta me procurar, ela tá me procurando. Então, galera, como eu tinha prometido, eu zerei o Granny. Como vocês estão vendo aqui, The End. Então, foi isso, eu zerei a velha medonha, buguei ela, né? E eu não entendi, tipo, o final, porque ela desbugou, né? Não faz sentido. Mas, então foi isso, galera. Eu buguei a velha medonha, é feia pra caramba. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e tchau. Até o próximo vídeo.